your wife and in the club. Give me $20, give me $20, give me $20, give me $20, give me $20. No wife and in the club. Você faz rap, você faz música, você é o cara, você é um rapper, você é viper, você é o produtor. O seu nome é Lee Arthur Carter, nascido em 7 de outubro de 1971. Profissionalmente conhecido como viper, é um rapaz que vai conseguir fazer rap e fazia rap quando era criança. É um verdadeiro rapper, viper. VIP acredita que é o segundo Cristo, ou acredita que ele mesmo é Jesus Cristo. Viper é um rapper muito conceituado. Ele é muito prolífico, havendo lançado 347 álbuns no ano 2014. Ele é um rapper. Rhyme Time, a sua gravadora. Ele estava no presente seus anos ativos, ele de conta de 1997 até hoje. Ele está ativo até hoje no rap. Viper. Seu álbum mais famoso é You Coward Don't Ever Smoke Crack, lançado em 2008. Que ele fala sobre muitas coisas e muitas coisas conceituadas. Viper, de Pedro Oli.